Na noite de sexta-feira, por volta de 21 horas e 20 minutos, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros recebeu um chamado de emergência pelo 193, informando uma situação de destruição de uma casa pelas chamas na favela do Bubas, no final da Rua dos Girassóis. Para o local foi enviado um autobomba-tanque resgate do posto Maracanã e, como apoio, foi deslocado o autobomba-tanque da Vila A. A guarnição, ao chegar ao local, constatou que o barraco já havia sido consumido pelas chamas. Foi realizado o combate ao que restava delas, evitando assim que o fogo se alastrasse para barracos vizinhos. No interior, ninguém soube informar como o fogo teria começado, porém tudo indica que um curto-circuito em uma instalação elétrica precária pode ter sido o precursor do incêndio. A Polícia Militar foi chamada para um patrulhamento para evitar situações desagradáveis para os bombeiros e a imprensa que cobria a situação. Tendo em vista que muitos moradores não aceitam a presença da imprensa e nem da polícia em meio à área invadida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.